Opa! Daqui a pouco já tem um balanço com a participação da equipe e da pressão final. Balanço positivo, chegamos na final, né, com mérito. Jogamos hoje com uma grande equipe, a equipe de Miranda. Um jogo bem, bem difícil, né? 1-0. Lá do lateral, o jogador bateu, o nosso próprio jogador estava no banco, por isso que errou o passe. Mas parabenizar toda a equipe de Miranda pelo título, nossa equipe também por chegar aqui, um jogo maravilhoso. Então, as imagens viram tudo que aconteceu e tranquilo, e parabéns a todos. Na matéria que eu fiz com vocês, né, de ontem para hoje, você citou que essa campanha muda a história do futsal de Nova Andradina. Eu queria que você falasse também sobre o futuro dessa equipe, né, se vocês competem em outras competições ali na região de vocês. Nós, futuro. Nós vamos disputar agora o estadual da federação, tem a Copa dos Campeões que estamos credenciados, né? Então a gente não vai parar, é o início do trabalho, o resultado veio até antes do que esperado. Né? Vai continuar, competições regionais também, e vamos estar sempre melhorando, e eu vou deixar bem claro, eu fico muito feliz, até repito várias vezes, 11 jogadores da casa, né? Pega uma torcida, tá a mãe do jogador ali, tá o tio, tá o avô, aí diferente da outra equipe que gastou absurdo para estar aqui, mas parabéns a todos.